Bom, voltamos então agora para o quarto e último bloco de sessão Bruxo 146, onde iremos falarmos aí das notícias do que vem acontecendo aí, né, na fora das pistas durante a semana. Temos algumas boas notícias aqui. Eu quero começar alguma que até que me chamou muita atenção, não tem tanto a ver, não tem nada a ver com os assuntos do momento, né? Que parece que o Ryan Blaney realmente pode deixar a Wade Brothers e está indo para um terceiro time na Penske, e essa vaga número 21 pode ser herdada pelo Paul Manor. Paul Manor pode estar levando a Manners, né, que é o seu patrocínio aí, que praticamente está bancando a carreira dele toda na NASCAR aí, né, que é familiar também, é lógico, né, que vai ajudar o filho dele, né, é óbvio, né, mas enfim, parece que isso aí pode acontecer. Um rumor muito forte mesmo, tá aumentando cada vez mais, então possa ser que isso aconteça. Como eu sempre falo, vamos esperar Bristol. Às vezes aquela insistência é para acontecer em Bristol, mas não acontece. Mas geralmente é Bristol, né? É o final de semana de Bristol ali, porque se todo mundo chega ali na terça ou na quarta-feira, tem tudo preparado ali, né? Porque já começa a corrida na quarta-feira, na quarta e na quinta, né? Tem as corridas, a Truck Series já corre na quarta, depois tem a Wear Modify, depois tem a KN, aí um monte de gente vai embora, chega um monte de gente, toda essa transição aí, a imprensa tá ali, então ele confirma-se bastante coisa em Bristol, foi uma semana em Bristol, que geralmente é no meio de agosto, né? E é também realmente quando se começa a concretizar os murmurinhos, as fofocas. Então pode ser que isso se concretize, né? Pode ser que realmente o Ryan Blaney, eu penso que a Penske ficou tão animada, tão assustada com o desempenho, a raça e a garra do Ryan Blaney, que realmente merece ter um carro titular da equipe. Hoje em dia o carro da Old Brothers, lembrando que o carro da Old Brothers do Ryan Blaney, mas é o carro da Penske. Não, não é. O carro não é da Penske, o carro da Old Brothers. A Old Brothers prepara todo o carro, deixa o carro todo preparadinho lá no shopping da Old Brothers. Depois o carro é levado para a Penske para fazer a preparação de motor, tá? É claro que vai rolar uma ou outra ali, né? Sempre rola uma ou outra dica, uma ou outra coisa, um acerto aqui, um acerto acolá, aperta um parafuso aqui, solta uma porca ali, né? Isso vai acontecer, mas o carro é preparado pela Wood Brothers, no shopping da Wood Brothers, e levado para preparação de motor, né, lá na Penske. Então o carro é da Wood Brothers com preparação da Penske. Isso é meio comum acontecer em times pequenos, não tanto como antigamente, mas acontece. Igual muita gente fala assim, a Future Row é da Joe Gibbs. Não é a Joe Gibbs, Future Row é Future Row. É uma equipe que os caras lutou, que os caras sacrificou, se organizaram e montaram, formaram um time muito bom, que na minha opinião hoje é até um pouco melhor do que a Joe Gibbs. Mas não tem nada a ver com a Joe Gibbs. Mas é motor Joe Gibbs. Sim, é motor Joe Gibbs, é motor da Toyota. Aliás, a Toyota prepara o motor para todas e é entregado o motor para todas. E tem, claro, a preparação e ajuda ali da Joe Gibbs. Tá? É uma ajuda, não quer dizer também que os caras vão lá e fazem o carro, falar tá aqui o carro feito por nós, é só ir lá correr. Não é. O carro é feito da Future Row, motor Toyota, com uma ajuda aí, claro, da Joe Gibbs. E é assim que acontece, tá, pessoal? Não confunda, igual muita gente fala aí, que Old Brothers é um terceiro carro da Penske. Não é. É o carro da Old Brothers e o carro da Old Brothers. E tanto é que, senão, não existia meu charazão lá, o Leonardo, os irmãos lá, né? Os irmãos Wood, né, no time aí, sempre aparecendo ali, dando seus sorrisos. Eles já estão bem velhos já, né? Mas são caras muito legais, caras que realmente, se vocês puderem conversar com eles um dia, conversem, que eles são legais pra caramba. Chama no Facebook ou chama no Twitter, que eles vão responder e vão conversar com vocês na boa. Beleza, pessoal? Então esse é o primeiro rumor que pode acontecer nas próximas semanas aí. Acredito que no meio do mês de julho, comecinho de agosto, esse assunto começa a tomar mais forma ainda, pode se concretizar esse assunto aí. E completando só esse assunto, né? Então, só para relembrar vocês, né? O Ryan Blaney pode sair da Old Brothers e ir para um terceiro carro na Penske. O Paul Manor pode sair da Richard Childress Racing e pode ir para esse carro 21. E quem vem para o carro no lugar do Paul Manor? Claro, o Ty Dillon. Ty Dillon sai da German Racing e vem para o lugar do Paul Manor. Se cogitou, já se falou também que poderia ir para a Wood Brothers um outro piloto da Ford. Talvez até se falaram e comentaram aí o Bubba Wallace. Mas o Wallace, para isso, tem que aproveitar e muito bem as oportunidades que ele tem no carro 43, né, do Eric Mirola. Falando em Eric Mirola, ontem, né, hoje é quinta, ontem, na quarta-feira, ele já foi fazer testes de banco com o carro 43 lá no shopping, né, da Richard Petty. Então, foi lá, sentou no carro de novo, tá sentindo de novo, tá na hora, se não tá. Acredito que ainda tá cedo para voltar, não deve voltar agora, nem nas próximas duas semanas, pelo menos. Mas acredito que o Eric Mirola logo tá de volta. Acredito que volte ainda no mês de agosto. Talvez, eu acredito que mês de agosto ele volte. É claro, se ele falar assim, ó, tô bem, tô legal, ele vai voltar, né, antes. Mas acredito que seria mais saudável para ele voltar um pouco depois. Até porque, né, realmente foi uma lesão muito grave na coluna que ele teve. É, quanto mais tempo ele esperar, quanto mais tempo de cura ele tiver, melhor vai ser para ele. Beleza, pessoal? Uma outra notícia também, que eu tava até falando, mas mudei um pouco o foco aqui, né? É o Chase Elliott, dando uma sarrapeada ontem à noite ainda, no site da NASCAR.com, né? O Chase Elliott tá meio cabisbaixo, porque não consegue vencer, as coisas não conseguem encaixar, ele já viu o Aston Dillon vencer esse ano, o Rickson House Jr. de House Fenway venceu esse ano, e o Chase Elliott ainda continua naquele 0-0. Claro que não é um 0-0, tá um 0-0 fraco, né? Eu ia falar 0-0 sem gol, todo 0-0 é sem gol, né? Não é lógico, não é ter gol. É aquele 0-0, não é aquele 0-0 fraco, sem chute no gol, mas é um 0-0 com vários chutes no gol, várias tentativas, mas realmente ainda não aconteceu. Meu amigo Chesiette, você não entende português, não vai ouvir, não vai saber quem que é eu. Mas escute o que eu tenho para te falar. Vai com calma, se prepare que a hora certa vai acontecer a sua vitória. Continua fazendo o que você vem fazendo, que é realmente completar as corridas bem. Esse é o mais importante, e lutar bastante pela vitória. Claro que se você também terminar só bem e não lutar por nada, você não vai não ganhar nada mesmo, né? Mas continue terminando bem e lutando, que é o que você vem fazendo aí. Uma outra corrida, claro, você vai ter problemas, mas continua que você vai dar tudo certo aí. Um outro destaque também, eu quero falar para vocês aqui, só para vocês terem um pouquinho aí de noção aí, o Joe Logano estava com problemas nas paradas dele, né, não estava conseguindo enxergar muito bem, mas ainda terminou muito bem aí o Joe Logano, mesmo com seu problema durante todos os pits, ele estava com problema durante todos os pits, mas ainda terminou muito bem na terceira posição. O outro destaque que eu quero falar com vocês aqui, a GM Racing, né, GMS Racing, a Gala Motorsports Racing, né, tá pensando e tá querendo mudar pra Cup Series, né? Abrir um time aí da Cup Series. Vou falar o que eu falei, né, no WhatsApp aí durante a semana aí, tá? É, pessoal, tivemos aí um tempo atrás a Turner Motorsports, se os senhores vão lembrar, né, até que... Só para vocês lembrarem, assim, a pontinha do iceberg que sobrou da Turner Motorsports foi aí recentemente o carro com o Clint Bowyer. O Clint Bowyer herdou o carro deles, né? Quem corria lá era o Josh Auger. Chegou, herdou esse carro e correu aí recentemente aí, né, a Turner Motorsports. Que, assim, é muita ganância, sabe? A Turner chegou a ter 6 carros. Eu lembro uma corrida em Bristol, né? A corrida noturna em Bristol da Truck Series, essa corrida da quarta-feira que eu mencionei agora há pouco, a Turner chegou a colocar 6 truques na pista, pessoal, é muita coisa, 6 truques na pista, e os 6 com chance, com possíveis chances de vitória, poderia vencer, isso eu não lembro se venceu um deles não, mas aquela coisa foram 6, e aquele ano estava tudo muito bem, tudo maravilhoso, aí eles foram lá e pumba, resolveram pular para a X Series. Aí foram lá e pum, mudou pra Cup Series. Aí os caras brigou, separou, aí ficou a Aston Series, né, e a Truck Series pra um lado, o pessoal da Cup no outro. Aí a Truck Series quebrou, aí recentemente o cara da Cup também quebrou e acabou. Era um time que tinha tudo pra ser um bom time na Truck Series, fazer esses bons campeonatos, né, trazer pilotos, trazer patrocínios e realmente ficar bem lá na Truck Series, fazer alguma outra corrida na Aston Series. Mas não, os caras querem abrir a perna. Aí eu acho que tá muito cedo pra Gala Motorsports fazer esse pulo, esse salto, tá? O investimento é muito alto, vamos gastar muito dinheiro. Todo esse dinheiro que eles vêm arrecadando todos esses anos, pessoal, se bobear, vai tudo no buraco. Os caras vão voltar, né, a vender latinha no lá no reciclável lá, se eles não souberem administrar o dinheiro, que realmente chegar na Cup talvez é um sonho que todos querem, mas realmente envolve muito dinheiro, tem que ter uma aliança muito forte, patrocinador e principalmente piloto que realmente está afim de correr no time e piloto que traz patrocínio com um bolso cheio de dinheiro, tá? Precisa ter na manga aí, trazer, quer trazer um cara bom para correr, traz o Kurt Busch, que é um bom desenvolvedor de carro, nós vimos isso que ele fez na Fruity Roll, ou traz um outro cara aí, traz um, sei lá, traz um Carl Edwards que está aposentado aí, talvez ele aceite, né, fazer essa barganha toda aí, que é levantar um time aí, é um bom cara, é um cara que tem conhecimento, é um cara que sabe andar, né, ele volta no time que está começando, talvez sem compromisso, então para ele talvez um pouco mais fácil, né, ele não tem tanta pressão que tem que ganhar, se caso, por exemplo, o Carl Edwards voltar a andar, por exemplo, no Aento Motorsports. Vamos, sei lá, deu uma louca na Enzo que eles contratou o Carl Edwards e assumiu o carro 88 do Dan Rajuna pro ano que vem. Ele tem que uma obrigação de ganhar. Então é diferente, talvez, o Carl Edwards chegando numa equipe nova, né, com um novo desafio aí, talvez chegariam já, né, com a intenção de realmente de... A intenção realmente de desenvolver o time e sair, tirar um pouco da carga que eles têm a obrigação de vencer. Talvez, né, isso é uma hipótese, tá? É uma das minhas viagens aí. Um outro assunto aqui também... É, boa sorte, tá bom, pra vocês, viu, Galaxy Motorsports Racing, boa sorte pra vocês aí, nessa empreitada da Cup aí, já que vocês estão considerando, estão pensando ainda, pense bem, porque se fosse vocês, concentraria lá na Truck Series, a ganhar título, a se firmar lá, depois se firmar na Action Series com pilotos, entrar no programa de desenvolvimento, trazer caras que podem realmente estar em ascensão, virar grandes pilotos, e levantar o time de vocês, fidelizar o time de vocês para depois pensar em algo maior na Cup Series. Mas o dinheiro é deles, não é nosso, né? Então eles sabem como melhor gastar. Enfim, nós estamos aqui só dando palpite. O Jimmy Johnson, o Chad Knoss, continua, cara, no Motorsports. Ele foi assinado recentemente aí, né? Por mais 3 anos. Então tá tudo belezinha, tudo legal aí, segue tudo maravilha no time 48. Pra mim, na minha opinião, esses caras vão aposentar junto, vão acabar a carreira junto, e nós nunca iremos ver Chad Knoss longe de Jimmy Johnson, ou Jimmy Johnson longe de Chad Knoss, pra ver realmente o que acontece. Nós já vimos já o Jimmy Johnson vencer o Daytona 2006, se eu não me engano, aquela corrida do Jimmy Johnson venceu sem o Chad Knoss, que estava, ele foi penalizado na corrida lá, que já mudou tantas vezes o nome, pessoal, que na época lá nem lembro como é que chama, mas era o tal do Budweiser Shoutout. Era o Shoutout, agora o nome que era o patrocinador, eu realmente não vou lembrar. Mas se eu não me engano, era o Budweiser Shoutout mesmo, né? Então naquele ano lá, 2006, faz tempo, hein, faz 11 anos já. O Jimmy Johnson venceu a Daytona 500 sem o Chad Knoss. Enfim. Outra notícia aqui também, só para completar essa notícia aí, tá, pessoal? É, 2 dias antes que saiu essa notícia aí do Jimmy Johnson, o Chad Knoss, que renovaram o assunto, eles continuam juntos aí, né, para até pelo menos 2020, né? 2 dias antes, o Jimmy Johnson deu uma declaração também que não pensa em parar, ele não quer parar, não passa pela cabeça dele ainda parar, ele ainda quer continuar, e claro que ele quer continuar e tem todo o talento, tem um time muito bom, tá tudo certo pra ele, tudo maravilha pra ele aí, né, então acho que vai sim realmente ficar um bom tempo ainda o Jimmy Johnson, tanto é que o cara já tem uma porrada de título, né, são 7 aí, então o cara meio que tem a moral, né, o cara pode, né, então deixa o cara aí, foi o Jimmy Johnson, perdão, o Jeff Gordon ficou 50 mil anos aí, né, depois de um certo tempo aí, não ganhar mais nada, então o cara tem a moral, ele pode. Seguindo em frente aqui, pessoal, as notícias. Outra notícia aqui também. Uma bem legal aqui. O Billy Johnson, tá? Essa aqui já é mais recente, já, né? Já estamos chegando às notícias recentes aí. O Billy Johnson, pessoal, o Billy Johnson que correu, ele já correu na NASCAR, né? Já correu na Action Series. Não sei se os senhores vão lembrar, mas em 2012 ele foi o fator para vitória na corrida lá no Canadá. E em 2013 ele chegou a liderar algumas voltas, liderou 10 voltas das 50 voltas que se corre lá em Road America. Ele fez uma boa corrida lá em Road America. O Billy Johnson, Então, ele foi convidado, ele tá no carro 43, né, da Pérez. Então, ele vai estar em Sonoma nesse final de semana, fazendo a sua primeira largada na Cup. O Bubba Wallace ficou de fora, mas, pessoal, não tem problema, pessoal. O Bubba Wallace tá ali só pra, sabe, só pra tampar buraco ainda. Mas o Bubba Wallace precisa aproveitar as oportunidades que ele tem, tá? De pouco ele ficou muito afobadão, beleza. E em Michigan, ele não vou falar que ele fez o erro ali que gerou todo o acidente na última volta, porque realmente é um erro que acontece, é um erro normal. É, aquilo lá aconteceu foi acidente de corrida, tá? Não foi um acidente causado por um erro do Bubba Wallace. Mas o Bubba Wallace precisa se focar, realmente focar bem, focar para terminar bem as corridas e focar em bom resultado. Então, realmente, essa saída do Billy Johnson aí não quer dizer que está agradando ou não, né, o Pérez. Ou a Ford, ou o pessoal da Ford está de olho no Bubba Wallace. O Bubba Wallace só precisa terminar bem as corridas. Beleza? Então, o Billy Johnson no carro 43 uma semana em Sonoma. Ele vai ser interessante ver esse cara aí. Esse cara aí que é o Ford GT, tá, pessoal? Passando por os Endurance aí. Aquele Ford GT Turbo lá, aquele carro maravilhoso, que é o GT40 lá, lindo aquele carro, né? Esse cara, Billy Johnson, ele que meio que, sabe, ele que meio que testava, ele que meio que dava dica ali, ele tá envolvido no desenvolvimento desse carro. E aquele Ford GT é o que é hoje, graças aí à ajuda do Billy Johnson na pista, tá? Então os caras lá desenvolvem, o Billy Johnson vai lá testar o carro, dá uma dica aqui, dica lá, dica colar, né? Então, perdão, pessoal. Então ele que realmente dava as dicas aí para o carro. Beleza, pessoal? Então as notícias da semana, temos notícias mais velhas aí, mas não é pra tanto assim também não, né? Então, assim, as notícias mais recentes são essas mesmo. E é isso mesmo, pessoal. Bom, só pra terminar aqui, né? O Danha Jr., ontem, né, na quarta-feira, ele se reuniu aí com o Jay-Z e a Beyoncé, né? Eles fizeram aí um bate-papo, tal, conversaram ali, né? Uma reuniãozinha aí. Então, só pra você entender, pra vocês terem noção de como é o Danha Jr., pessoal. O Danha Jr. foi conversar com o Jay-Z e a Beyoncé, virou notícia. É, assim, é algo magnífico aí. O Danha Jr. é algo, assim, é maravilhoso realmente o Danha Jr. aí, né? Como é legal essa legião de fã, como assim, ó, como é fácil, né? Como vira notícia as coisas relacionadas ao Danha Jr. O Danha Jr. foi no parque passear com o seu cachorro, vai estar lá em todos os jornais amanhã. O Danha Jr. leva seu dog, leva o seu cachorro para passear no bosque com suas crianças. Ele não tem criança aí, mas leva o seu cachorro para passear no bosque. Então, assim, é muito legal aí, né, essa magnitude aí do Danha Jr., da legião, da liga de fãs que o cara tem nos Estados Unidos e como realmente o cara vira notícia fácil, fácil, fácil. Bom, vamos falar do final de semana que está por vir. Tá chegando aí o final de semana, né? Vamos ter a corrida lá em Iowa. Lá em Iowa vai ser na sexta-feira à noite a Truck Series, no sábado à noite vai ser a Xfinity Series, né? E vamos ter também no domingo a Cup lá em Sonoma, né? Bom, interessante aqui, Alex Bubba, acabei de abrir o site da NASCAR aqui, né? Eu tô gravando na quinta-feira, agora são 10h30 da manhã. O Alex Bubba aqui tá em destaque aqui, parece que tá já de olho para o temporada 2018 aqui, tá de olho em algumas vagas. Interessante essa notícia. Enfim, vamos lá. Como eu havia falado aqui, né, na sexta-feira temos a Truck Series lá em Iowa. No sábado também, a Truck Series é às 9h30, tá, pessoal, na sexta-feira. E no sábado a corrida vai ser da Xfinity Series, vai ser, deixa eu ver aqui, achar o horário aqui, vai ser às 9h30 também. E a Cup no domingo vai ser às 4 horas da tarde. Então vai concorrer com o futebol. O cara que gosta de futebol e gosta de NASCAR tá enrolado ou compra duas televisões, né? Uma ficando do lado da outra ali. Aí o cara vê lá o futebol, vê um chute no gol e vê os caras não brecando na curva. Porque os caras da NASCAR têm a mania de não brecar na curva e passar por cima do outro. Que isso é o mais legal ainda. Por isso que eu gosto de ver os road courses da NASCAR. Eles não freiam. Quando eles vão frear, eles já é tarde e acabam batendo no carro da frente. Enfim, pessoal, vamos ao entrelist, né? Vamos falar aqui o entrelist da Truck Series. Até o momento são 41. Perdão, eu abri o entrelist errado aqui. É esse aqui. Achei o entrelist da Truck. Até o momento são 35 trucks inscritos, né? Temos aqui alguns ainda que. Temos dois trucks ainda que não está confirmado, que é o 50 e 57. Tá? Esse que eu creio que vocês devem confirmar meio que em cima da hora. de destaque aqui, diferente. Vamos ter o Bryce Sniper, que eu não sei, não faço ideia quem está, tá, sinceramente. E vamos ter o Noah Gregson, Taiwan. O mais legal é que não vai ter. Ah, o Kevin Donahue vai estar no 36. Esse cara aí corre no, na KM, tá? Vamos ter o Austin Self, que é um cara que correu na Arco ano passado. Ele vai estar nessa corrida aí. O Kyle Donahue, os irmãos Donahue, vai estar na pista. Os caras que eles correram na KM no ano passado também. Né, os dois irmãos aí. O Johnny Mechek volta a fazer essa corrida. O Jesse Little, depois de 60 anos aí de carreira, ele vai voltar a correr, o Jesse Little. Então é isso mesmo, pessoal. Tem bastante piloto novo aqui, tá? O Eno Chavos, que é um cara que corre na Arca. Bastante pilotos novos aqui que realmente, eu sinceramente, eu não conheço algum deles, né? O Matt Mills, ele segue aí fazendo corrida, né? Esse Matt Mills aí. O Matt Mills corre na Arca, isso eu lembro dele. E corre também na KM, esse Matt Mills aí. É isso mesmo, pessoal. 35 aí. Falar de um vencedor dessa corrida aí é até que meio complicado, né? Até porque essa corrida aí vai ser na sexta-feira à noite. Nós sabemos que as corridas noturnas sempre temos boas brigas e boas, claro, batidas, né? Então vai ser uma sobrevivência aí. Mas eu creio que realmente os caras que estão muito bem no campeonato aí, né? O Chase Briscoe também, que fez boa corrida em Gateway. O Johnny Sauter, o Matt Crafton também, que está muito bem aí. Esses caras estão predispostos a vencer a qualquer coisa aí, a qualquer momento aí. O Ganef, eu espero que ele volte a fazer boa corrida. O Ion Trux também, espero que ele volte a fazer boa corrida. O nosso amigo Noah Gregson precisa de boa corrida. E temos o Christopher Bell. E essa é a minha aposta para essa nossa semana lá em Iowa. Eu acho que o Christopher Bell deve vencer essa corrida. O Bell, que já andou muito, muito, muito, muito bem mesmo quando andava de KL nessa pista aí. Espero que o Bell realmente termine muito bem essa corrida. Falando um pouquinho aqui do Interlist da X-Series, tá, pessoal? A X-Series que vai correr, né? Ela corre no sábado, né? Então temos até o momento 41 carros inscritos, mas temos aí o carro 92 ainda aqui do Mario Gosselin, né? Que não foi definido aí do piloto, ainda tá por se decidir ainda. Bom, vamos lá. Os Cup Drive, vamos ver se tem algum Cup Drive aqui. Não temos nenhum Cup Drive. O Christopher Bell vai correr no 20, tá, pessoal? O Sam Hollis Jr. volta, né? Outra notícia também, né? Sam Hollis aí que conversou com a Penske aí e deve voltar a fazer algumas corridas esse ano, né? Fazer um número maior de corridas esse ano 2017. Então o Christopher Bell vai estar no 20 e o Sam Hunt vai estar no 22. No 2 vai estar o Ben Kennedy. No 42 vai estar o Tyler Reddick, seguindo aí o seu trabalho. Quando o Leon Carmassa é o Tyler Reddick, só lembrando que só apenas nos road course o Justin Mark vai estar no 42. O resto vai ser dividido entre Kyle Larson e o Tyler Reddick. O Tyler Reddick fazendo um bom trabalho nesse carro 42 aí. Então segue aí, pessoal. Não teremos nenhum campeonato final de semana. Enfim, não vai ter, até que enfim. Então vamos ver realmente aí, né, quem vai ser o melhor aí. É claro que o William Barro está sempre predisposto a vencer. O William Barro está sempre muito bem nas corridas. Assim como o Harold Sider também. Está sempre muito bem. Mas temos aí bons pilotos também na pista. Não podemos deixar de falar. Deixar de destacar isso aqui. Que é o caso do Daniel Henk. Que é o caso do Justin Tyler Reddick também. Que está sempre muito bem. Né? O Justin Argon também. E espero também que o nosso amigo aí, o Mike Wanate, apareça, né? Tá na hora de aparecer também, fazer boa corrida aí. O vencedor pra mim, eu vou postar no William Barro. O William Barro vai conseguir a sua primeira vitória no ano aí. Eu assim espero. Bom, agora vamos falar então do Interlist da Cup Series, falando dos números aí para Sonoma, né? De como vai ser, como deve ser o final de semana. Então vamos aos números e ao Interlist aí. Até o momento, 38 carros inscritos, né, na Cup Series. Claro que o Bom, então agora vamos falar então da Cup Series, né, pessoal? Falar os números aí do final de semana, falar um pouquinho de Sonoma, de história. Vamos falar um pouquinho também aí do Interlist, né? Até o momento agora 38 carros inscritos pro final de semana. Realmente vem cada vez menos, cada semana que passa diminuindo o número de carros inscritos. Podemos chegar até 37 no final de semana, mas vamos conservar os 38 aí, realmente. Os destaques aqui é o Boris Sedge com o 33, né, ele vai estar fazendo a sua corrida aí. O Billy Johnson também, né, é outro destaque nesse final de semana. O Kevin O'Connell vai também, vai estar no 15 aí, na Jay Robinson. Esses pilotos aí são realmente que tem maior destaque aí, que faz suas participações, que vocês já ouviram falar e conhecem. Temos dois caras que vocês nunca ouviram falar, não sei se vocês conhecem eles, né, ou já ouviram falar, mas é o Josh Billick. Ele vai estar no... Deixa eu achar ele aqui, vai estar no número... no 51, né, da Rick Ware, o Josh Billick. E também vamos ter o Tommy Regan no 33, né? O Josh Billick, pessoal, ele fez a corrida em Michigan semana passada, nesse final de semana que passou agora. Mas a última vez que ele correu, ele fez três participações no ano passado, né? Road America, Phoenix e Holmes, ele fechou um ano, né? É o nosso amigo aí, Josh Billick, no ano passado. O Tommy Regan, ele que fez aí, né, a corrida desse ano, ele já fez já na Truck Series, tá, pessoal? Ele fez duas corridas. É, fez Texas e Gator nesse final de semana passado também. Ele esteve na pista. Né? Ambas coisas ele fez Stardom Park. Nós não sabemos qual o desempenho dele terminou na corrida. A única corrida que ele terminou até hoje foi em 2015, em Martinsville, que ele terminou na 25ª posição, 10 voltas atrás aí do líder, né, o Tommy Reed. A perguntinha básica, não sei o que esses caras vão fazer aí, mas tudo bem, né? Segue o jogo, pessoal. É melhor ter esses caras do que ter 30 carros na pista. Enfim, vamos lá. Esses são os destaques realmente do entrelist aí, né? O resto, pessoal, nós já sabemos quem são aí e tem um claro conceito. Ah, o Alan Day vai fazer a sua participação também, esqueci de mencionar. Ele vai estar no 23, o Alan Day. O Alan Day é aquele israelense, né, que de vez em quando faz corridas. É, ele já fez, o ano passado fez aquele corridão lá em Mid-Ohio, onde que até ele chegou a liderar ali a corrida ali, né? É, não chegou a liderar, digamos assim, mas ele chegou a andar muito bem na frente ali, terminou muito bem a corrida, esse Alan Day aí. O Alan Day é aquele que corre lá na NASCAR dos Estados Unidos, na NASCAR da Europa, tá? Então esse Alan Day israelense aí não vai ter uma bomba, pessoal. Tenho certeza que ele vai estar muito bem, vai ter muito pro céu perto dele, não vai jogar nenhuma bomba, não. O Alan Day vai fazer a sua participação aí. Assim, espero que o Alan Day realmente faça um bom trabalho e desenvolva uma boa corrida aí. Então o Alan Day vai estar no 23 aí da BK Race. Beleza, pessoal? Então vamos aos números aqui de Sonoma, tá? Até hoje foram 28 corridas. A primeira corrida foi em 1989 com vitória do Rick Ware, né? E a última corrida foi o ano passado, dia 26 de junho, com a vitória do Tony Stewart, aquela que o Danny Hill entregou a paçoca para ele no finalzinho da corrida, né? É, vitórias largando na pole, a última vez foi o Jeff Gordon em 2004, foi a última vez que um cara venceu largando na pole, isso aconteceu 5 vezes. Largando do top 5 foram 15 vezes em 28 corridas, e largando do top 10 foram 20 vezes, né, que isso aconteceu. Largando da 21ª posição para trás aconteceu apenas 2 vezes, e o cara que largou da pior posição e venceu, tenho certeza que o nosso amigo Pedro Mugatti, agora eu vou falar e vai até arrepiar, né? Vai lembrar, vai se coçar, vai arrepiar e depois vai começar a chorar. Pedrão, em 2007 o nosso amigo Juan Pablo Montoya venceu no seu ano de estreia aí a corrida em 2007, largando na 32ª posição e venceu a corrida. Parabéns ao Juan Pablo Montoya pelo que ele fez na NASCAR. Essa realmente foi a coisa que ele mais fez na NASCAR foi essa. Mas parabéns ao Montoya. Enfim, o cara que mais voltas liderou foi Jeff Gordon em 2004 com 92, e o cara que menos voltas liderou foi o nosso amigo David Allison em 91 e o Dale Earnhardt Sr. em 95. Essa em 95 eu lembro muito bem, ele tomou o doce do Mark Martin no finalzinho da corrida, né? Foi lá e uau, tomou a vitória do nosso amigo aí, bem no finalzinho. Parabéns ao nosso amigo Dale Earnhardt, que realmente andava muito, muito mesmo. O recorde de qualify é do Rusty Wallace em 2000, que foi 99.309 milhas. Maior troca de liderança 2010 e 2011-2016, no total 12 trocas de liderança. A vitória mais apertada foi Jeff Gordon em cima do Mark Martin em 99, com a margem de 0.197. Inclusive, eu assisti essa corrida recentemente aí, né? Foi no, semana passada, eu assisti essa corrida aí. Tava dando uma sarrapeada no YouTube, achei essa corrida aí, acabei assistindo essa corrida em Sonoma aí. Foi bem legal, realmente. O Jeff não foi uma chegada. A chegada foi apertada, né, pessoal? Mas na verdade, o Jeff Gordon tava segurando o ataque em cima do. Jeff Gordon tava segurando o ataque do Mike Marsh, que tava em cima do Jeff Gordon ali, que queria por todo custo a vitória, né? Por isso realmente foi essa chegada bem apertada. Mas o Mike Marsh tava tentando, mas acabou não conseguindo. E o maior número de bandeiras amarelas em Sonoma são 9 em 1990. Beleza, pessoal? Esses são os números aí de Sonoma, da pista de Sonoma. Espero que tenha sol. A previsão de tempo, do tempo lá em Sonoma é sol. Realmente é muito raro chover. Até hoje, que eu me lembro, choveu uma sexta-feira. Dia de corrida nunca choveu lá. Em Hotchkiss Green já choveu algumas vezes. Mas em Sonoma eu não me recordo quando choveu no domingo, tá? Espero que não chova, porque eu vou estar de folga, né? Então eu quero assistir a corrida ao vivo com vocês. Então eu espero que não chova. Os últimos vencedores aqui para falar para vocês, tá, pessoal? O ano passado, né, como já falei, foi o Tony Stewart. O 2015 foi o Kyle Busch. E 2014 foi o Cal Edwards de Ford, tá? Depois o Matt Truex Jr. em 2013, o Kurt Bauer em 2012, o Kurt Busch em 2011 de Dodge e em 2010 o Jimmy Johnson. Então, ou seja, tá bem mesclado aí, né, os vencedores, também mesclado as montadoras. É realmente complicado afirmar aqui, cravar aqui o vencedor, falar até quem está bem no campeonato ou não. Quem está bem no campeonato nós sabemos que é a Ford, né, nesse ano 2017. Realmente a Ford está andando muito bem, né, está com vitórias maiores aí, maior número de vitórias a Ford e a Chevrolet. A Toyota está um pouquinho atrás, mas é Sonoma. Sonoma às vezes conta um pouco mais de sorte, um pouco mais que a estratégia maluca para dar tudo certo e vencer a corrida. Enfim, mas mesmo assim, nesse contexto todo maluco, eu vou postar uma vitória no cara diferente. Vou postar a vitória no cara que ano passado deixou escapar. Eu acho que esse ano deixa escapar, não, que é o Denny Hamlin. Pra mim, ele que vence a corrida. Beleza, pessoal? Bom, então chegamos ao fim de mais uma edição. A edição número 156 vai ficando por aqui. Voltamos semana que vem para falarmos aí do que aconteceu em Sonoma, do como foi o final de semana, né? E que aconteceu também em água, beleza, pessoal? Um forte abraço, cuide-se bem, bom restinho de semana, já tá acabando quinta-feira hoje, amanhã já tem carro na pista, amanhã já tem corrida, e sabadão também tem corrida, e domingão tem a Cup Series lá em Sonoma, com as curvas pra direita também. Pessoal, um abraço, cuide-se bem.